abaixo do extravão visual. Baita 3600, pouso autorizado, pistão no zero. O vento 030 graus com 04 nós e o altímetro no 0 no 5. Eu repouso no 0, no 0 no 5, ajuste na 3600. 5972 da Rita, nossa escuta totalmente. 5972, está visual com Airbus, curta sinal no 0. Afirmativo. Vamos passar aí do tráfego na curta, o Rio 5972, após ali mantém cabeceiro no 0. Cliente, após a passagem do tráfego, ali mantém. Solo 53, direita 1211 no solo, boa noite. 21, boa noite. Decolagem, pista 10, vento 030 graus, 04 nós. Grande livre decolagem, Rio 5973. 98 no 0, ali mantém cabeceiro 10, boa noite. Ali mantém 10, 98 no 0. Decola 5-4, controle 120, decimal 8, bom, foi, boa noite. Gente, consegui pegar a frequência? 208. 208. Aguento no zero, livre decolagem, pista 10, vento 030 graus, 04 nós. Iniciando 98 no zero. Zero, decola 58, controle 120, decimal 8, Monroe, boa noite. 208, boa noite, Rio 9890. Salvador, muito boa noite, Azul 4107, no momento a 7, 8 milhas da cabeceira. Patrão 07 é corte Simbra com trem checado, boa noite, altímetro no 0 no 5. 1 no 05, tomara Simbra com trem checado, Azul 4107. Cheque o trem, tem livre pouso, ficha 10, o vento 030 graus com 04 nós. Livre pouso na 10, com a chave travada, azul 4107. 7, solo 05 à direita, na Fox, solo 211, boa noite. 211, boa noite. Xenéia 2-1-2, 2 Salvador, tá baixado travado, boa noite. Afirmativo. I-15, altímetro, vento calmo, tem pouso autorizado, pistão no 06212. Teve pouso 6212. Kevin Crew. Solo 07 à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Decimal 1, obrigado. Agora 098, estabilizado, passou ainda assim. Boa noite no 098, pouso autorizado, pista no 0, altímetro no 0, no 5, e o vento 030 graus com 03 nós. Livre pouso, ou no 0, voo no 098. Salvador, Gol 134, se aproximando do ponto 0 da Ultra. Continuando 34, após o Boeing da companhia na curtíssima, após ali mantém, cabeceira 1-0. Após o Gol, a linha mantém 1-0, Gol 1-1-3-4. Zero 98, solo 1-1, à direita, solo 2-1, decimal 1, boa noite. 2-1, obrigado. Bruno 134, livre decolagem, pista no zero, vento calmo. Vai iniciar o gol 1-1-3-4. Decolos 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo, boa noite. 1-2-0, obrigado, boa noite. Gol 1-2-4-6. 905, está aqui. Boa noite, Aranha 2, 4, ponto 0, 0, 0, 0. 2, 4, está livre, Aranha, decolar. Estamos 0, vento 0, 3, 0 graus, com 0, 3 nós. Livre, alinhar e decolar no 0, 224, decolo 18, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, bom voo, Xiné 6224. Transformador, boa noite, Oxonema 6258, passou o externo, baixado, travado. Oxonema 6258, livre pouso, pistão no zero, vento calmo, altímetro no zero, no 5. Livre pouso, 6258. Salvador, boa noite, 2713. Estamos a 2.5 milhas do externo. É o 2713. Reportarei checado, altímetro no 0, no 5. Reportarei trem checado, 1015. Continue a aproximação, vai dar uma autorização do Xané, solo 27 à direita, solo 21, decima 1, boa noite. 21, obrigado, boa noite. No 3, tem livre pouso, pistão no 0, vento 040 graus, com 03 nós. 127-13. Oceano 3, Solos 3-1, na direita, Salão 2-1, Decima 1, não, boa noite. 1-2-1, Uno, 2-7 no 3, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o 3152, está passando entre a serra, vai ser travado. Boa noite, está 3152, avistado livre pouso, o vento variável com 3 nós. Livre pouso, está 3152. Stan 3152, solo aos 3000, libera a direita, chama só 1, 21, décima 1. 21. Portugal 020, clear line up and take off runway 10. Wind is 330 degrees, 02 knots. You are left and take off runway 10, Portugal 020. Right, begin, by the way. Portugal 020, Bonnie 841, contact now departure control, 120.80. Have a nice trip. 120.80, my three got a call, 020. Salvador, 13324. Salvador, 13324. Ingresso final, reporte passando marcador externo, final de 5 milhas, altímetro no 0 no 5, contra em checada. No 0 no 5, reportará final no baixar checada, 13324. Como já foi solicitado apoio médico. Obrigado. Ela já está sentada aqui à frente. Pode mandar na porta dianteira a preferência para o ingresso da ambulância? Afirmo, afirmo. E a nossa posição de parada vai ser finger ou remota? Princípio finger, portão 11. Tá bom, obrigado. Estabilizado, baixar checado, está 3324. Está 3324, tem pouso autorizado. Pistão no zero, o vento calmo e o altímetro no zero, no 5. No zero, no 5, autorizado, pouso no zero, está 3324.